a dupla especialista em rock desguiado. Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Maior referência em pressão do Pará. Vai entrar em ação. Solta a voz, DJ Gordo. Já tô no Caribe. E aí, DJ Dinho Pressão? Bora, o bagulho vai doidar agora. Hoje tem aula. Claro que tem. Atenção, atenção, alunos. Atenção, alunos. Prestem bem atenção. Prestem bem atenção. A aula de pressão vai começar. A aula. Tá na hora do bagulho doido, maninho! Meu sol. Nem as estrelas irão como o seu olhar. Vou gritar. Desejo, você é o meu par perfeito. Você é o meu par perfeito. Sinto. E em nome de Ricardo Chidores, o show da referência vai começar sempre em nome dele. R.A. Boutique. E o chute certo, o show vai começar. Vitória Veículos também sempre apoiando o Gordinho. Bora, Boninho, prepara que vai começar o show. Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima. Vai começar, Boninho. Vai começar assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1. E lá vai fogo, Boninho. Lá vai fogo. Japa Gravações CDs. Mulheres solteiras aí! Cadê o grito das virgens? Quem tem amigo corno faz barulho! Quem é do Paysandu dá um grito! Quem é do clube do Rainbow põe as duas mãozinhas pra cima! E aí, Boninho? O show da referência tá no ar! É férias, é verão 40 graus! E o Gordo e o Dinho estão na área! 5, 4, 3, 2, 1! Vai fogo! Vai, fogo! Segura! DJ Índio é o brabo, porra! Vida dispara, depois joga na minha cara e faz. Ai, ai, olha o caquiado, caquiado, caquiado, desguiado, caquiado. O netinho da GDK já falou! Bora, bora, bora! Caquiado tá do ar, o caquiado tá do ar agora! Tá pegando fogo, tá pegando fogo! Vai, fogo, fogo! Dança, vai! Toma, conga. Faz o que é criado, bora, faz o que é criado, bora. Bota. Eu quero a pressão, toma, bora. DJ Henrique de Ferraz pegou a moto e meteu a puta na garupa e vai. Toma, toma, toma. toma, toma, toma, toma. E vai dançando, agora assim, ó. A batida que a galera dá valor. Vai dançando, o Dinho detona. Dinho detona. Toma na batida, toma na batida, toma na batida. 3, 2, 1, talha! Você me perdeu. Sal! Sal. Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que sobrou da minha vida. Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga. Vai pra puta que pariu. Não pode parar! Eu tava bem contigo. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora agora. O Steve Reis falou! Você quis ir embora agora, embora minha moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal. Se tu fosse mil grau, não era sal, é sal, ó. Tu acabou a água, toma banho de leite. Tu acabou a água. Meu amigo Savito dos Balus. E aí, Savito? A pressão tá no ar. A moleque doido. É só putaria. Não para! Ai, e aí, como é que é? Vai começar. Já começou há muito tempo, toma agora! Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. O meu parceiro Mocoquinha falou: bota esse camarote pra tremer cabelo. Bora, Matheus da Sede, o Igor Neves também tá na área. Bota pra tremer, pra tremer. Bora, Juninho da Digital. O Juninho da Digital Print falou: treme, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. Vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, que o bagulho tá doidão. Bora, maninho, bora, maninho, detonar, detonar mais uma assim. Bora detonar. Treme tudo, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. Vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo. 3, 2, 4. Brilham como os... Caralho! Vou gritar pra o mundo ouvir. Essa é da Manu! Tá estourada, papai! Tá perfeito, você é o meu par perfeito. Meu amigo Mano Júnior, o R10, o Playboy, o Irlanda, tá todo mundo aí, ó. Amar é admirar com o coração, essa é a visão de alguém que ama. Duvidas não sobrepõe a paixão. E manca? Um pouco de visão que encontramos na cama. Nenhuma grama de... Eu quero ouvir a galera aí! Um pouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. Você me chama, tô pronta, vem me usar. Se me liga, já quero te encontrar. É meu tudo, és meu bem querer. Você! Kate Maia! Kate Maia! E a galera vai aquecendo, vai aquecendo, maninho, aquecimento, aquecimento, aquecimento. Bora detonar, bora detonar, senhor! Vai quebrando, vai dançando, vai quebrando, quebra, quebra tudo, vai quebrando, quebra tudo. Só quem tá solteiro, joga o anzol. Pra quem tá solteiro, prepara e joga o anzol do camarote aí, ó! Joga o anzol e vai puxando o carretel. Joga o anzol e vai puxando o carretel. Vai jogando 3, 2, 1, já! Me separei, porra. Tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar, Uhul! Vem com o Gordo e vem com o Dinho. É o show da referência no ar! E prepara tudo que segunda-feira! Segunda-feira a gente vai estar no Areião Doteiro! E de lá a gente vai direto pro Cai na Água! O bagulho vai ser doido do Cai na Água segunda-feira! Vários DJs convidados! E o show da referência! Bora, meu patrão Carlito, pra cima que segunda tem Cai na Água! Vai, dança da sapatão, é a dança da sapatão, vai, dança da sapatão. É a dança do viadinho, a dança do viadinho, é a dança do viadinho, a dança do viadinho, é a dança do viadinho. É aniversário do Edson, prepara isso! O rock tá doido, a CDC, a CDK, o Nino tá aí, ó. Bonetinho, bora Milani, bora Dieguinho, Luca Quinhado, Dieguinho. Vai, dança. Segura pra cima. Meu amigo Léo Cadeirante, o Joe e a sua primeira dama, o empresário Cabanagem tá aí, tá no camarote. Vai dançando no passo do Will Smith. Vai dançando no passo do Will Smith. Vai dançando no passo. Olha, o rei dos óculos tá na área. Dançando no passo do comandante Léo Brazão. Meu amigo Motora Vinícius. E o comandante Vlad da família Maguari. Bora, meu amigo japonês. Bora, Mike. É o Mike do Whisky. O Motora Vinícius, o Dodô também tá na área. Léo Brazão. Um abraço do Tinho Brazão. Segura, Léo. Tinho. Aqui. Ele quer sair comigo, o peito na cintura e o cabelinho colorido. É bandido, bandido. O nosso amigo Alan Souza também é pandeirinha na área. Bandido, bandido, bandido. E aí, parceiro Raul Stumano? Bandido, bandido, bandido. É na área! Tão... Equipe 5, parceiro Maus e o Vitinho. E o DJ já. Eu nasci minha Kate Maia, um abraço, Kate. É golpe, é golpe. Kate Maia. Kate Maia. Que tal, que tal, que tal, assim? Tá apaixonado? Tá apaixonado? Papaca, vem curtir o Gordidinho que é rapidinho. Que... Vem curtir o Gordidinho. Raul Stumano. O Alan Souza, o Maus, Equipe 5, bora, Vitinho. Meu amigo Vitor e a BL. O Wallace Salles também tá aí, ó. Vem curtir o Gordidinho que é rapidinho. Que passa, vem curtir o Gordidinho. Que... Olha quem tá na área, maninho. Vem curtir o Savito dos Balões. Ele, meu amigo Rafael Trindade. Toda a galera do Braga Show aqui, ó. E dia 12 de agosto. Na volta das férias. O que é que vai rolar? Manu Batidão. O baú da Manu, pai. E a referência é Gordidinho. E pra trás e Balombite aqui, ó. O Rosenberg já falou. A volta do verão promete. Faz o caquiado. Faz o caquiado. Faz o caquiado. Essas melhores rolando. Fica mais calmo agora, né? Agora eu fiquei calmíssimo agora. É doido. É Rosenberg, pô. Contrato assinado, moleque. Durante o ano todo ele falou. Olha, domingo. Domingo vai ter Gordidinho no Areião Doteiro. E na volta a gente para direto no Caribe. Uhul! A noite do Croco Hobby do verão. E ninguém vai pagar até meia-noite. Vamos chegar cedo que o bagulho vai ser doido por aqui. Domingo tem Croco Hobby do verão. Ai, meu Deus, que o pau morre. Ai, meu Deus, que o pau morre. Ai, meu Deus, que o pau morre. Ai, meu Deus, que o pau morre. Ele é novinho e já tem. E já tem? Piratou. Tu tem 15 anos e já tem? Piratou. Olha, eu sei que tu tem. Piratou. Você vai me dar? Piratou. Olha, eu sei que tu tem. O Dadá, o Demo e o Suzacinho. Luiz Gema e Expressão, tô na área. Tu tem 15 anos. Yeah.

Japa Gravações. Ela quer dar pava de ano, ela quer dar pava de ano, ela quer dar pava de ano, ela quer dar pava de ano. De 38 carregado, torrando um baseado. Já fica da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado, torrando um baseado. Dançando, dançando. Já fica da boca que faz o agora. Sexo bolado. Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô. Me comeu dentro. Meu amigo Maurício da Sky. Não gostou, foi batido. O MC com R10, o P2, o Playboy. Bate, bate na xereca. Tá todo mundo aí, ó. Os meninos da quebrada andam muito violento. Me tirou a bunda no baile. Olha, domingo. E segunda na Areia, o doutor. William, rei dos óculos, já mandou avisar. Vai, tá todo mundo lá. Você tá no sorriso, só putaria. É só putaria. O João Sincero, o Christian. Só pirocadão. Mete compressão, é só pirocadão. O de menor, o Orelha. É só colocar. Os irmãos de menor em peso aqui, ó. É só colocar. Devagar. O Igor Rocha dos PDB, o do Barreiro, alô RP Lanche, um abraço! Bora botar barbeá! E prepara tudo que hoje é sexta-feira! Hoje é sexta-feira o nosso encontro! Fala, Gordinho! É na sexta, toca top do Punt! O Punt Show hoje é sexta-feira! Você é o nosso convidado, vem curtir o Dini Gordo! O bagulho vai ser doido do Punt Show hoje assim, ó! Ai, ai, ai! Oh! Vem comigo, vem no batidão, no batidão, vem virando na batida assim, assim, ó! Cuidado com a tua quebra, te pega, te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com a tua quebra, te pega, te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com a tua quebra, te pega, te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com a tua quebra, te... Segura, segura! Ai! O Gabriel Nunes relembra, relembra! Do tempo do bar do Gabiru! Complexo Bombar! Isso não é legal, porque eu vi o tamanho assim. Ele é a primeira dama! Ela olhou pra ele. Mal, é? Mal, é mesmo? Você vem agora, esse desgraçado aí, mano. E aí, se me resta, como é que é o Alacen? O vereador Pãozinho falou. Tô na área, tô na área. E hoje eu vou invadir o Punt. Hoje, sexta-feira, tem Punt pra galera. Sábado, o maior comentário das redes sociais. É, moleque. A festa aqui é o comentário da galera. Sábado tem Martã. Quem é que vai tocar? É o Crocodilo. É os DJs do animal. E um detalhe muito importante. Cerveja R$1 a noite toda. Vai ser assim, ó. Sal, sal, sal. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, bora, Muninho. Bora detonando, detonando, detonando. Sábado no Martão vai ser bagulho doido. Gelado R$1 a noite toda pra galera. E aí, Muninho? Ai, já! Tanto viciada na pegada do novinho, que sabe fazer aquele amor gostosinho. Agora! Vem devagarinho, vem devagarinho, vem devagarinho, gostosinho com carinho. Vem devagarinho. Vem devagarinho, gostosinho com carinho. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Dançando! Vai, vem cá, ó, vem cá, ó, vem cá, ó, vem cá, ó. Que doido! Fazer de novo, vai. Amigo Kelvin, o Adriano Ronald, o Sávio Robert, os seguidores do Parque Verde, o MC, o nosso amigo Darlison Play, o Irã, o R10, o Júnior da P2. Eu sou como esponja, calça quadrada, tô em Belém pra curtir a mulherada, o Patrick ouviu, carro... Gordo e Dino pra samba, esponja de teia dentada. Dieguinho da Ocaita. O plástico dos irmãos de referência. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu. Pro céu, pro céu, céu, céu, céu, céu. Olha a carimba! É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Quando eu mandar a putaria, vai a putaria. E sábado vai rolar o Fest Verão aqui do Caribe. Vários DJs da saudade. E o bagulho vai ser doido. E a musa Garota Verão do Caribe. Venha você também curtir muita saudade sábado aqui, ó. Na vida o som voltou, é o poderoso Rubi. Ninguém segura o Dieguinho de ligar. Toma agora, bora! Fumando e bebendo. Bebendo e fumando. Bora, bora! E aí, Léo Cadeirante? Tô muito louco de uísque. Tô muito louco de uísque. Calista, Denilson. O RD da Rocinha. Bora, hein, louco? Fumando e bebendo. Essa é do tempo do Dieguinho de ligar, essa daí também. Fumando e bebendo. Bebendo e fumando. Tô muito louco de uísque. Vira e mexe e vê lá no Face lá. Caralho, como eu vou voltar pra casa. E Marcos Calando, nesse tempo vocês aí, não. Vou voltar pra casa. Caralho, como eu vou voltar. Fumando e bebendo. Bebendo e fumando. Uns 4 anos atrás, 5 anos por aí, assim. Bebendo e fumando. Sal. Louco de uísque, muito louco de uísque. E a Barbie, a namorada do 01 Bala agora, meu Deus do céu. Caralho, é o Paulinho da Dia. Quem é Barbie? É tua mulher, diga só, aquela ali, ó. Toma agora! Tá gravando? Tá gravando, japa doido? Então grava ela me mamando. Japa Gravações. Ó, ó, ó, ó. É aniversário da Iris hoje, 18 anos. E o Vevé fez uma super produção do camarote da esquerda. Ô, nega da Top Sorte também tá aí, ó. Tá gravando? Tá gravando? Lucas Souza, Lucas Souza, Gleis Santos, o Erison, família Pitch da Cabanagem. Então grava ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Sempre fazendo a diferença. Na hora de você comprar o seu carro, procure nosso amigo Gleidson e a Vitória Veículos. Só veículo top, pai. Parceria fechada com o DJ Gordo. Bora, Gleidson! Segura! Gordo e Dinho Bração arregaçando tudo! É o Zé Vaqueiro, o original, o original. Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer, faz tempo quero falar com você. Parecer assim, não quero atrapalhar. Só me escuta e deixa eu terminar. Saudade tem nome, sou eu. Meu coração ainda é teu. E se tu ainda não perceber, vocês! Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você? Como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê. Debulado, hein? Volta comigo, bebê. E aqui no nosso telão, José Vaqueiro. Bota aí o chute certo do telão. O maior site de aposta que paga na hora. Essa parceria aí, ó. Meu amigo Nilson, André. Bora aí, Igor. Olha o chute certo, fechadão com o gordo de... E o meu parceiro Vitor da Panelinha, você é BL. E aí, Vitor? Ele tá na área. E já avisou, dia 16, 17. Vamos invadir Salinas. Solteira, pai. Meu coração ainda é teu. E se tu ainda não perceber? Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Dani, será que é hoje que vai... Santo Idade, na área. Diz. A Dani já tá com carinho, só não pode se apaixonar. Olha a Dani de Veira. Só não pode se apaixonar, Dani. Tô sabendo já. Só não pode se apaixonar. É fresco, é? Só não pode se apaixonar. O meu amigo Kevin, ostentação. Um abraço a você, Kevin. E no nosso telão. R.A. Boutique. E a marca Duke Golden. E o meu parceiro empresário Anderson Rodrigo. Segura no telão aí, ó. Novinha, faz é mó tempo. O cara que veste patrocina o gordudinho. Umas amiguinhas mexendo o bora pra cima. Tá de doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com você? Venha do pãozinho também aqui na frente. Eu tô aqui de olho em tu. Ele tá na área também. Vim, olha só, mexendo o bumbum. Tô ficando tará. Aniversário da nossa amiga Adriele. Será que é hoje? E aí, Mili, também, nascimento. Bola Lívia, bola Kate Maia, nossa amiga Tamires Alencar. Toda Bruna na área. Você. Aniversário do Eric Rezende. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Seu abraço é só você que tem. O seu beijo é só você que tem. Zero bala. Bebê, você tá preso, tá bom? Se não for você, ai, não vai ser ninguém. Eu tô com saudade. E o nosso amigo empresário Juninho, bota, o homem da Digital Print já tá na área. Bota, inclusive, essa semana ele preparou 10 mil adesivos da referência. E a gente vai estar tá adesivando o carro, moto da galera lá em Salinas. Bota, alô, Juninho, o homem da Digital Print. É diferente de tudo. Diferente. Cara, dando pingir, então vai lá. Isso aqui eu vou mandar meu amigo Ray Black. Ela fala que quer crime, eu sou crime. Esse som rola lá no salão dele. Sua, eu sou criado rodo. Barbearia do Ray Black. Me ama, mas não me... A melhor da terra firme. Abandonado, não se apaz... É onde faz o visual do gordo, Dinho. Pode foder comigo. Produtor Bagal. Tesão com perigo. Ela... Alô, Ray Black! Amanhã eu vou lá, amanhã. Patricinha doida que entrar no carro, bicho, agora vamos dar o tiro. Leve ela nos altos pra ela ver o Rio Tutio. É aniversário do Edson, parabéns, Edson! Tá lindo, como o complexo tá lindo. Se liga no som! Tá na parte de Deus, que permanece essa tranquilidade na comunidade. Peça a Lili dos amigos que estão privados. Lili, saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui. Aqui, tá na parte de Deus, que permanece essa tranquilidade na comunidade. Essa Lili dos amigos. Parece o Júnior já, galera. Privado, Lili, saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui. Aqui. Essa música é firme, né, Leobrazão? Diferenciado, eu tô muito avançado. Ela sente o faro e quer entrar na minha... Gordo e Dinho, pressão! É bagulho doido! O dia tá lindo, clima ensolarado. Clima de piscina, cerveja... O meu amigo BR... Família é tua casa, na ba... Parceiro do Gordudinho. Deus proteja meus aliados. Ontem foi aniversário da Stephanie. Essa vida é, pai. É, e eu já fui ser bem. Se liga no som, ó. São vários mandadão que testa nossa fé. Mas se tiver mandado, volta de ela. Até na vida, pra nós embraçar. Chama essas danadas que tão doida pra sentar. Pula. Patricinha vem da pista pra sarrar na cara. Vida de artista, todas elas. Hoje no ponte vai ser bagulho doido no ponte hoje. Água no pique, sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro. Posso fazer nada, viva a vida. Vai começar o concurso do funk, já já. Aqui eu vou te contar o segredo. Nossa vida é muito louca, yeah. Bora, Campelo! Mas é total, mas o ano se passou, todo mundo junto com saúde. Um qualquer, na, entendeu, rapaz? Coletividade na quebrada, e é desse jeito. Zona Leste, Deus abençoe. Aê, aê, rapaziada. Tudo vai, tudo é fase mal. Logo mais mal, arrebentar no mundão. Bruna Raiol, primeira dama do Campelo. 18 pilates, pão, curso, logo cai, tique, tal, tá bom. Tilopa, mochilão, cometa, branco e verde. Ele é teu patrocinador, não meu. Abre nossos teu. Depois tu vai mandar um abraço tu pra ele. Só pode rir. Ou manda um beijo. Tá não, gasta bem. Só destempo, fim do sofrimento. Um brinde pros guerreiros é por violamento. Bebes, que só faz peso na terra. Tira os olhos, vê se me é. Rajada, volto pra terra e eu não era assim. Tenho a dizer que... Comprar um microfone pra ti. Fazer o que se é assim, vida louca. Bora. Tô pronto. É de favor. Barra logo o curso do funk. Nossa. Graças. Eu que sempre quis um lugar gramado e limpo assim. Vejo como uma seca branca, uma cercado de criança, ho, ho, brau. Acorda sangue bom, aqui é capô e bom do irmão. Não Pokémon, zona sua é inveja, é estresse concentrado. O coração ferido por metro quadrado. Quanto mais tempo eu vou resistir, pior que eu já vi meu lado bom da TI. Meu anjo do perdão foi bom, mas tá fraco. Culpa do segundo do espírito opaco. Eu queria ter pra testar e ver uma lote com glória, cama e brulha de pacote. Tá chegando aniversário. Jogar no Rio de Medivh. Dinheiro é foda. Na mão de favelada é mó bela. 90 e farela. E tá chegando aniversário da Tuburcar. Pode vai e vem. Patrocinador oficial do Dieguinho. Vários DJs convidados. O kit. Mais uma do meu parceiro Dico. Tá escrito. Alô, Dico. Vai reclamar com Deus. Imagina. Dinho, vai começar o concurso do funk. De Citroën. E daqui. E dali só. Te vai vendo. Capão. Mandou junto no celular. Lá da pedreira. Do sorvete. Na fundão. Do pião. Ai, ai. Bora ver quem vai patrocinar o concurso do funk hoje. Olha quem vai patrocinar o concurso do funk. Matheus da Sete Esportes. Patrocinador do Felipe Lopes, mano. Mas eu falei assim. Vai lá, pode buscar lá, sem conto lá. Não é seu colchão. Bora ver. Ficou surpresa quando a... Patrocínio do Matheus. Ai, meu Deus, que pau enorme. Ai, meu Deus. É teu patrocinador, ele fortíssimo, ele falou. Mais 50 do Edson, aniversário antes da noite. Tu tem 15 anos. Esse concurso vai pegar fogo hoje, cara. Você vai me dar. Bagar, vai fazendo a coleta lá. 50 do Edson. Ele mais 100 do Matheus da Sete Esportes ali do camarote. Tu tem 15 anos. Vai correndo atrás do dinheiro, que as meninas vão já subir já. Você vai me dar. Eu sei que tu tem. Você vai me dar. Esse final de semana produziu? Promete. Mas o like explodiu. Cirlanda Top Smart, o motora particular do Japa Gravações, meu Deus do céu. Ia ter até motora particular, agora me deu medo. Mas eu falei assim, bora marco. E no destino é seu colchão. Ela ficou surpresa quando eu passei no calção. Ai meu Deus, que pau enorme. Ai meu Deus, que pau enorme. Bora ver, bora ver. Quem é novinho e já tem. Tu tem 15 anos e já tem. Concurso do funk, vai rolar. Patrocínio exclusivo do meu amigo Edson. O rei do frango vai patrocinar hoje, vai. Vai apanhar na mulher dele já já. Sentando gostoso, feito da primeira feira. Aí é se com cara de safada. É bola lentinha, aproveita e taca a tabaca em mim. É bola lentinha, é bola lentinha, é bola lentinha. Passa como da primeira vez. Hoje são muitos aniversariantes aí, ó. Taca a raba, Daqui a pouco tem parabéns pra galera. O TH, o mascote do Maguari. É bola lentinha, passa como da primeira vez. Meu amigo Thiago Lima, também tá na área. Bota tapinha na cara, vou mordendo sua barriga. Eu nem comecei e ela já tá molhadinha. Bota tapinha na cara, vou mordendo sua barriga. Eu nem comecei e ela já tá molhadinha. Ela capricha na sentada, ela capricha. Taco, taco, taco, bota sem sona na vó. Ela capricha na sentada. E ele é o Brasil! Na sentada o Dodô. Capricha, ela... É a volta do homem hoje, ó. Na sentada. Bora, Vinícius, bora, botar no Vinícius! Na sentada, agora! Capricha, taco, botação só na novinha. Taco, botação só na novinha. Ela capricha na sentada. Lá vem real. Capricha na sentada. Concurso do funk. Na sentada, capricha. Barca no beat, diferente pra caralho, vai. Loqueta Music. Os melhores. Essa é o MG, top na batida, na base que tá voz. O carro, ela é toda safada e o rostinho é de boneca. Mandou. Missionário Thiago Neves também tá aqui comigo hoje. O vidro todo fundo. Grande homem de Deus. Tava escura, o carro só balançando, só quero na vaga. Segue em frente, vira a esquerda, aquela ali é o mais escuro. Para o carro, abaixa o banco, vai começar a lutar. O carro tá balançando, o fogo tá aumentando. Na pila que eu vou sentando, na pila que eu vou sentando. É dia de baile, tô naquele pique. Cabelinho na régua, camisa de time. Então brota no barraco, hoje tu vai sentar firme. Brota que hoje tem. O nosso amigo Orei da Barbearia, o Estúdio Arte, patrocinou um galo aqui, ó. Concurso do funk. A maior referência em pressão está no ar. Gordidinho Pressão. É